coração, rapaziada. A dona do sorriso mais lindo vai passar. E quando ela passar, eu não quero ver ninguém perdendo a linha. Ela vem com seu sorriso estonteante, dona de um andar que é só dela e uma personalidade única. Você é tão cheia de vida que resiste a você. Encontra uma pessoa que te faz esquecer tudo que te faz tão bem. Até numa fase problema e você nem lembra. Quando você encontra uma pessoa que te faz esquecer tudo que te faz tão bem. Até numa fase problema e você nem lembra. Eu quero que você fique segura. Fazer amor contigo na minha cama ou na sua. E uma dose muito forte não vai ser suficiente. Me sinto mais em casa quando você está presente. Então fica mais um pouco, porque muito de você pra mim ainda é pouco. Então fica mais.